Companheiros, estamos aqui porque sabemos que João Braga, ele usa força para prejudicar os pais de família, ele usa força para prejudicar o comércio formal, não só de Casa Amarela, mas de muitos lugares que foram atingidos, certo? É por isso que o protesto, ele é justo, se for para a rua, não só hoje, se não der solução agora, estamos prontos para fechar outras avenidas, mostrar para o prefeito, que não é como ele quer não, que esse pessoal que estão aqui, foi que botou na cadeira, foi que elegeu como prefeito, e nós estamos vendo que a prefeitura, junto com essa gestão de João Braga, está usando de uma forma ditadora, tirando os pais de família, notificando, querendo botar em pé de banheiro, querendo botar no lugar de lixo, onde nós somos cidadãos que temos direito ao trabalho.